sucesso continua. Podia ter avisado que eu não tava mais afim. Sua sinceridade ia doer menos em mim. Todo dia uma senha nova no seu celular. E até fazia greve de amor pra disfarçar. Produtora RG Produções, produzindo qualidade. Canal CDs de Melody, o incomparável do Pará.